Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Olá, boa noite. Primeiros sons para os psicadélicos californianos Cosmonauts, com o tema Heaven's Peak, retirado do álbum Hey OK, de agosto de 2016. Continuamos na linha psicadélica e deixo-vos com mais dois projetos gregos. Já estamos ao som dos Monochromatic Visions, com a faixa On the Spaceship, seguido depois para os The Callas, com Disaster. Bem-vindos, obrigado pela companhia. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Looks. Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. De distorção. Oh, programa de Ricardo Ribeiro. Enquadrado num registro kraut rock com shoegaze psicadélico, vamos ouvir o projeto americano Landing, com o tema Complex. Lá mais atrás, ficámos com dois projetos pós-punk, os americanos New Today, com um B-side, Let Me Loose, e com os italianos Date at the Midnight, com Cold Modern World. Terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. Aliando um neopsicadelismo a um rock alternativo, os Damn Flying Monkeys visitam a nossa cidade, também já alinhados no cartaz do Festival A Porta. Escutai Molly! Be pedal de distorção. Stars on shadows trap, ain't stars that in the sky. Laughing all the way home, splashing washroom music. Tight as close as could be to the sacred heart of love. Man smarter's old enemy sends his forward soldiers. Let our children learn from our past mistakes. Leafless trees shall burn. They've got nothing what it takes. I believe in everything that comes out of your hearts to me. They shall all behold the face of God, my God. I believe to every word of those who mark this road to scorn. They shall all be called the sons of God. Abbeys of birds, the tunes are so unearthly. They drown the sounds of our crimes and exalt the words of our prayers. Tied as close as could be to the sacred heart of love. Mother's old enemy sends his forward soldiers. Let our children learn from our past mistakes. Leafless trees shall burn. They've got nothing what it takes. I believe in everything that comes out of your hearts to me. They shall all behold the face of God, my God. I believe to every word of those who part this from discord. They shall all be called the sons of God, my God. I believe in everything that comes out of your hearts to me. They shall all behold the face of God, my God. I believe to every word of those who far be strong discord. They shall all be called the sons of God. alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Começámos esta sequência de três com os russos Giant Waves e o tema Habits of Birds, do seu mais recente trabalho The Right Heart, de fevereiro de 2017. Logo a seguir, ouvimos o tema novo do álbum Volcano, que vai sair no próximo mês de março, dos Temples. Ouvimos a faixa Certainty e agora vamos ficar com o regresso dos franceses psicadélicos The Sun's Evil Twin ao pedal de distorção, com Dream On, do novo EP Insula, de fevereiro de 2017. Ponham alto. Conexão, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers gonna go for power descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Vital, go. Guide. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Vito, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down a half. 1202 alarm. 60 seconds. We're going, that flight. We're going, that alarm. 40 feet down, 2.5. If it does reoccur, will we go? 30 seconds. What was it? 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Stand tight, we're go, flight. Okay, we're go. We've had shutdown. We've been, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay, all flight controllers. Retro, stay. Vito, stay. Guidance, stay. Control, stay. Telcom, stay. GNC, stay. Ecom, stay. Surgeon, stay. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Falcon, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Go, go, go, go. Pedal de distorção. Acabamos com a famosa banda britânica de shoegaze liderada por Andy Bell. Sim, são os Hive. Passados mais de 20 anos, vão lançar um novo trabalho em 2017. Mas o tema com que vamos fechar a emissão de hoje, certamente, diz muito a alguns de vocês que ouvem assiduamente o Pedal de Distorção. Hoje acabamos com Oxford. Obrigado por terem ficado aí. Beijos e abraços. Uma boa semana para todos. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.